ar. Salve, salve, coelhada! Decadente Zoom 72. 172 para falar de Caldense 1, América também 1. Jair Viara, desliga o sonho. Obrigado. É, muito bem, garoto. Então é isso, primeiro programa do ano com um jogo em vista. E eu estou aqui diretamente do litoral capixaba, também conhecido como Protetorado Mineiro, no meu celularzinho, para tentar fazer essa bagaça com vocês hoje. Sérgio Tavares, deixa boa noite. Boa noite, galera. Vamos lá, começando mais um ano. Bom demais estar aqui. Isso aí. Jairão? Isso aí, né? América inovando, fazendo amistoso de pré-temporada que vale ponto pro Campeonato Mineiro. E jogo mais feito que dá Biotônico Fontoura para mendigo. É isso aí. Bom, devia estar aqui com a gente, inclusive fazendo essa introdução, o senhor Alisson Fernandes, mas seja lá o que aconteceu na casa dele. No segundo que esse programa foi ao ar, ele sumiu. Vamos ver o que, é que acontece. Já mandou mensagem aqui no WhatsApp, falando que deu oi. Enfim, esse programa de hoje, teoricamente, era para ser o 2009, em que nós adotaríamos o novo formato. A gente ainda vai tentar fazer isso, mas quem programou toda a pauta, quem tinha ali os tempos mais ou menos pensados, era o menino Alisson. Então, como é que a gente vai fazer isso? A moda caralha, como é sempre particular do Decadentes. Para começar, o novo quadro incidental, que é um quadro em que a gente vai tentar, sempre pegando ali a semana em que o programa acontece, então, no nosso caso aqui, 3 dias para frente, 3 dias para trás, ou o dia de hoje, tentando situar essa semana do mês, né, dentro do ano, no espectro histórico da América. Então, trazer algum acontecimento que tenha acontecido também aí no final de janeiro, em anos passados e tudo mais. E o que você trouxe para a gente hoje aí, Sérgio? Eu trouxe o primeiro amistoso internacional que o América fez. Aconteceu em 21 de janeiro de 1940. Olha aí. Foi contra o Independente da Argentina. Nós perdemos de 3-2. Foi em Belo Horizonte, mas eu não consegui resgatar onde que foi o jogo. Uhum. Se foi no Alameda ou alguma outra coisa assim. Completando, mas, então, 79 anos. 79 anos. Eu tenho a escalação aqui, ó. América Mano. Jogou com Mozart, Pescoço e Chico Preto, Bituca, Ferreira e Dedão, Madureira, depois entrou Chiquinho, Sandro, Manuel, Pipi e Rômulo. E depois entrou o Juca. Quem fizeram os gols do América foram o Sandro e o Pescoço. Beleza? Muito bem. Você vê aí, eu não sabia que esse grande ícone da música clássica já atuou pelo gol do América, ele foi o nosso arqueiro nesse ano todo internacional, sinto feliz em saber. Então tá aí uma curiosidade, a gente vai tentar trazer sempre alguma curiosidade histórica que tenha acontecido com o nosso coelhão nas semanas em que o nosso programa foi ao ar. Certo, senhores? Certo. Muito bem. Fala do jogo, Alisson Fernandes também, que devia estar aqui, fazer o resumo da partida, mas não tá, né? Oh, beleza. Algum de vocês quer fazer o resumo? Bora lá, mãe. Quer não fazer nada. Aí, Jairão? Você é doido. Custei ficar acordado. Você quer que eu resuma aquele jogo? Então é fácil, velho. É fácil resumir. Nossa senhora. Vamos lá, vou tentar. Eu não acho que o América jogou mal demais, não. Mas também não jogamos bem. Tava desentrosado, primeiro jogo. Sem Messias na zaga. Então entrou um Jussane ali, que acho que nem foi tão bem assim. O América teve muito mais posse de bola, tentou tocar e tal, tentou fazer as jogadinhas e tal, mas sem muita objetividade, principalmente no primeiro tempo. E a Caldense mais ainda, a Caldense estava ali, parecia que estava no amistoso mesmo, igual o Jair falou, sem querer muita coisa. E o jogo foi esse joguinho morno, sem muitas chances para ambos os lados, até que a Caldense teve uma falta e fez uma jogadinha de pelada, cruzou, cabeceou de um para o outro e gol deles. A partir do momento que eles fizeram gol, aí que o jogo ficou pior ainda, eu acho, porque aí o América tinha a obrigação de ir atrás e tal, e a Caldense ficou só tentando fazer o resultado, manter aquilo ali e tal. No segundo tempo, o América pressionou um pouco mais por causa disso, dessa desvantagem e tal, tentou mais, o Givanildo trocou algumas peças e tal, para ver se mudava, acho que não mudou muita coisa, não teve tanta diferença de quem entrou, para quem já estava e tal. Mas no finalzinho, acho que 41 minutos ou alguma coisa assim, o Leandro Silva, que na minha opinião não estava bem na partida também, os dois laterais estavam mais apagados também, ele conseguiu uma jogada à la Toscano, assim. O Toscano foi um que fez algumas jogadas assim durante o jogo. É, dominar a bola ali na boca da área e preparar e dar um chute forte. As do Toscano não entraram, mas a do Leandro Silva entrou. E aí, menos mal que pelo menos ficamos com um empatezinho, né? Acho que é isso. É, lembrar que o gol da Caldense tava uma semana de impedimento, né? Não do cara que finalizou, mas o cara que cruzou lá na lateral. Foi numa falta, foi a bola cruzada na área, um cabeceio de um camarada que dá assistência para o último arrematar. Esse primeiro, que dá o cabeceio já dentro da área para o outro arrematar, ele recebe na hora, no momento em que a bola parte na batida da falta, ele já está aí, como milimetricamente mensurou o seu Jair Viana, uma semana adiantado, e deveria ter sido marcado ali, se não me engano, foi pela a senhora bandeira que atuava naquele lado ali, deveria ter marcado esse impedimento, não o fez. Inclusive o Banco do América reclama muito desse impedimento e acaba dando aí um primeiro cartãozinho amarelo do América no jogo para o Wesley Pacheco. Enfim, reclamação válida, né? Vai ter VAR, gente, mas só a partir da semifinal. Além dessa questão do... O ataque foi deficiente, o lateral que fez um gol... 2019 chegou na América, gente. Pode comemorar. Pronto. Né? Alguns comentários sobre a partida. Vamos lá. Primeiro, assim, gente, né? 300 anos de América, vocês não descobriram ainda que a América ressuscita de fundo. Porque a Caldense tinha feito 3 jogos-treino na pré-temporada. E jogo treino, filho, você pega um sparring para tomar porrada e elevar o moral da tropa, né? Muito bem. Caldense tinha feito 3 jogos-treino. Não tinha ganhado nenhum e não tinha feito nenhum gol. A gente conseguiu tomar o gol da Caldense, que não tinha feito nenhum gol em 3 jogos-treino na pré-temporada. Beleza. Sim, o camarada estava impedido. Lógico, gente, o América está com um time praticamente novo do meio para frente. Aliás, para trás também, que o Messias não estava lá, né? Não tem jeito, vai faltar entrosamento. Isso aí acho que era de se esperar. E quem já está cantando a bola de ixi, esse ano será de sofrimento. Calma, senhor. Primeiro jogo é um time totalmente novo. Não tem um mês que os caras estão treinando juntos. Você quer que o time tenha conjunto? É claro que esse não é o futebol que a América vai chegar nem no final do Campeonato Mineiro, quanto mais no brasileiro. Né? Então, precisamos ter uma paciência. É um tiro curto esse Campeonato Mineiro, qualquer ponto perdido é um ponto que ameaça, acho que é uma palavra muito forte, mas que eventualmente se transforma num tropeço para as aspirações do América no campeonato. Mas beleza, tá dentro da programação, gente. É isso mesmo. O time não vai pegar conjunto assim de uma hora para outra no estalar de dedos de Vanil. Então acho que tá normal. Você comentou aí do... o Messias não foi, entrou um Jussani. A sua impressão é de que o titular é o Paulão, Sérgio? Porque para mim... Só explicando, né? O Messias... O América recebeu uma proposta pelo Messias na sexta-feira, então por essa razão o Messias não viajou com a delegação, mas o América já não chegou no acordo, né? A proposta falou, tá pouco, não sei o que é, a gente não sabe, se é pouco dinheiro, seja lá o que for, sei que o América já falou que aquilo ali não vai rolar, mas ainda assim o Messias já não tinha viajado, então por isso ele ficou do lado de fora da partida. Normal, né, gente? Nós não queremos lá o Messias com medo de botar o pé, porque ele tem uma proposta maior que não está concretizada ainda, né? É de natural de se esperar que o jogador também... É gente, né? O jogador também é gente. A gente esquece, mas... Enfim. Daí entra Paulão e Jussani. Eu acho, estou chutando, ainda mais que o Jussani entra como capitão, para mim o Juvanil está pensando em armar Messias e Jussani naquela defesa ali. Até porque quem joga do lado do Messias, quer dizer, quem jogou pelo lado que o Messias geralmente joga foi o Paulão, não é isso? Não, é isso mesmo. Eu me expressei mal. É porque como o Paulão era do ano passado, quem entrou agora foi o Jussani. Mas é isso. A minha impressão também é essa. É Messias e Jussani que seriam os titulares. O Messias não entrou por causa disso. Isso. Bom, concordo com você quando você fala dos laterais. Não entraram bem mesmo. Leandro Silva, beleza. Mostra uma qualidade técnica. Você matar aquela bola. Ele ainda limpa do marcador para depois bater pro gol. Não foi um gol cagado, não. Estou feliz. Não foi uma boa apresentação, tá faltando conjunto. Tá faltando também preparo físico, né, gente? Tá, vocês estão voltando, começo de temporada. Tudo muito normal. Mas Jussani mesmo deu uma caprichada no pão de queijo com pernil, que eu vou falar com você um negócio, viu? Bichinho tá mais pesado que som de surdo. Eu não sei. Perdeu umas arrobas ali, viu? não sei se tem chovido em Poços de Caldas, e se no caso de chuva se costuma dar alagamento na cidade, mas ele claramente estava com a boinha escondida ali debaixo do uniforme. Tava, uma pochadinha ali, bacana. Preocupado com isso. Eu não sei, eu tô de volta, viu, gente? O Alan, estão me ouvindo aí? Aqui, viu? Parabéns. Soltou o botão? Fiz uma bela cagada aqui, achei que o computador tava dando pau, quase que eu quebro ele aqui, jogo na parede e tal. Quando eu fui ver, o botão de mute do microfone tava apertado, então por isso que não tava saindo o áudio. Faltava soltar o botão, olha aí pra você ver. Não. Mas do Jussane eu fiquei impressionado, porque o pessoal tá falando aí que a camisa 3G é meio pequena, e no Jussane serviu, até que ficou bem coladinha, mas deu certo. Rapaz, é que eu vou falar com o seu negócio, viu? Se você queria ter um corpo de atleta, aí é oportunidade, viu? Realmente, o bicho não tá no nível do Ayrton do Fluminense, não? Vocês viram a foto do caboclo? Que beleza! Não tá no nível do Ayrton, não, mas eu vou falar com o seu negócio, viu? O vou mandar uma caixinha de petshake pra lá que vai bombar. É isso aí. Vocês já falaram aí do resumo, né? É isso? E aí vamos tentar fazer. Hoje nós estamos, não sei se vocês já falaram isso, vamos tentar apresentar aqui quadros novos e tal, e uma forma um pouco mais estruturada. Vamos ver se isso vai dar certo. E eu queria dar um recado aqui sobre o nosso site, perguntar se você já conhece o nosso site, se já acessou, além do nosso programa aqui, tem o nosso portal lá, o nosso site, o decadentes.com.br. Onde você confere tudo sobre o programa, colunistas nossos, estamos há um tempo já sem escrever, mas pretendemos voltar, votação de bala colatina e muito mais. Votação de bala agora está no Twitter, né, Henrique? Está no Twitter, exatamente. Eu ia falar para você. Facebook também? Você votou ainda, né? Está lá, twitter.com/decadentesamg, logo nos primeiros tweets lá do nosso perfil. Vocês vão ver lá, um avisando que a votação do bala colatina agora vai para as redes sociais, então vai ser Facebook, Twitter. Hoje, excepcionalmente, a gente não conseguiu colocar no Facebook, mas, em geral, vai ter nas duas plataformas. E aí, lá embaixo, já como resposta desse tweet, tem um tweet pra você, como enquete lá, para você responder no bala do jogo. Embaixo, um tweet como enquete para você responder no colatina da partida. Não tem mais a lista completa de jogadores que estão na partida. A gente está selecionando quatro ali. Vocês votem nesses quatro. E se vocês discordarem desses quatro, tudo bem, direito seu, azar. Mas vai ser lá, e o horário de votação vai até mais ou menos o horário do programa, não sei nem se dá mais, viu? Eu não sei se foi 8h15 ou 8h30 que eu programei para terminar os votos. Vocês dão uma olhada lá, tenta lá, nós estamos ajustando isso ainda, vai estar lá no Twitter. Mas beleza. Se você não concorda com os quatro que estão lá, comenta lá no Twitter também, xinga a gente e tal, manda quem que você acha que é o Balo e Colatina. Sim, não me xinga não, porque eu não mereço. Falando agora mais sobre o jogo, aprofundando um pouco mais, hoje tivemos várias estreias, né? Acho que 6 ali, pelo menos, caras novas já no time titular. Já falamos por alto aqui do Jussane, de fato estava pesadinho, acho que foi o talvez o que mais decepcionou dessas estreias, até porque a expectativa era alta, né? E eu queria ouvir de vocês quem dos estreantes decepcionou de fato e quem se salvou, quem conseguiu ali mostrar um sopro de esperança ali num bom futebol. Vou começar pelo Sérgio. Quem que você achou que valeu a pena assistir a estreia hoje? Quem vai precisar esperar um pouquinho mais para tentar provar? Cara, não gostei do Jussane. Achei ele, além de com a boiazinha, igual vocês falaram, o time todo, igual a gente já falou, estava com falta de ritmo, de conjunto e tal, mas ele chamou a atenção de estar mais. Falhou em algumas coisas muito simples e tal. Dos novos, eu acho que ele foi o que... precisa melhorar um pouco mais. Vamos ver aí, né? Na sequência e tal. E quem, para você, foi bem? Eu acho que o Toscano foi bem. Não sei se o Toscano é uma cara nova ou porque passou há pouco tempo, não é. Mas eu gostei do Toscano. Achei que ele é aquele cara... jogou o que eu imaginei. Eu lembrava dele. Um cara que tá ali na boca da área, sempre tentando chutes, dando passes... bons, não aquele de canela e tal. Então, claro, ainda precisa melhorar o conjunto, precisa melhorar o físico todo e tal, mas me lembrou um pouco o que eu esperava do Toscano. Eu também gostei do Toscano e gostei justamente porque ele trouxe algo que a gente não estava tendo muito, que é essa finalização de fora de área. Quando o Rui não conseguia fazer isso, e o Rui não estava conseguindo fazer isso, a gente não tinha ninguém que finalizava bem de fora da área. A gente tinha aqueles chutes para cima, nada a ver e tal. Mas o Toscano deu para perceber que ele voltou com a mesma perna potente e com direção. As bolas foram no gol. em algum momento espaço a entrar. Outro que eu gostei foi o Neto Berola, pelo que ele trouxe também de ele trouxe algo que também estava em falta para mim, que é o drible ali na ponta tentando um cruzamento. Ele trouxe a tentativa de drible, a maioria até deu certo hoje, mas aconteceu com ele o que a gente já previa, né? É um jogador de saúde muito frágil e que não consegue jogar os 90 minutos. O Givanildo escalou ele titular e não conseguiu completar os 90 minutos. Acho que é justamente por isso que ele teve tanta rejeição, além de ter jogado no Atlético, mas acho que mais pela questão das contusões. Jairo, quem que você gostou dos estreantes e quem que você acha que vai precisar de um tempo maior aí para te convencer? Eu concordo com vocês, o Toscano realmente ali fez um bom jogo dentro do mau jogo que o América fez, mas engraçado, rapaz, dentro da restrição dele de jogar um tempo só, eu gostei do Berola, viu? Eu gostei. Também gostei. Foi para cima, foi com vontade, assim, sabendo, como eu falei, a restrição de que ele joga daquele jeito um tempo só. Mas eu curti, eu gostei da estreia dele. Eu acho que chegou fininho e tal. Então, acho que é um cara que... como a gente falou no último programa, eu não vejo ele titular. Mas eu acho que ele agrega ao grupo. Ele é um cara bom pra você colocar, pra você mudar um jogo, mudar um jeito de jogar. Então, eu gostei dele e do Toscano. E o destaque negativo foi o Jussani. O Jussani, como eu escrevi no grupo, já mantendo a tradição do Matheus Ferraz de entregar. É possível, cara. E assim, perdeu todas na corrida, ele perdeu. Então, realmente, como estreia, foi muito ruim. Não gostei, não. Eu achei que ele ficou devendo bastante nesse jogo aí, supondo que é um cara que chegou para titular. Todo mundo falava que a defesa seria ele, Messias. Então, eu acho que faltou sim, viu? Já chegou capitão e tal, então tem que ser o peso, né? Chegou, pesa contra ele também. O fato dele, ele chegou com uma moral boa, né? Pesa contra ele, pesa contra ele é piadinha ou não? Não, depois que eu falei, pensei, olha só, deu uma outra... Mas não é isso não. Pesa que o Rogério Ceni lamentou a saída dele de lá, a torcida do Fortaleza lamentou a saída dele de lá, ele veio como um campeão da Série B atuando boa parte dos jogos, então... E pesa também que ele veio para uma posição que a gente estava precisando, né? E a partida dele hoje, tem que salientar esse pedacinho que eu já ouvi do Henrique aí, do hoje, é só um início, mas hoje foi desastroso. Henrique? Não, eu tô com vocês, só que assim, eu não vou, não dá, né? Temos a regra de ouro de Sérgio Tavares dos 5 jogos, então nós não podemos esperar 5 jogos para fazer o programa sobre o jogo contra a Caldense, mas não dá para condenar nem elevar ninguém. O América fez um jogo muito ruim. Todo mundo fez um jogo muito ruim, inclusive o Jussani. Não chega a dizer que o Jussani me decepcionou, não. Ainda espero bastante dele. Teve seus problemas lá, arrebentou os tecidos logo no início do jogo, né? Isso já atrapalha o cara, já desnorteia. Aquela primeira bola que foi logo depois do supercílio, não sei se ele estava meio grogue ali ainda, mas foi uma cagada, foi, né? Que ele deixa a bola no pé do zagueiro, beleza, mas logo depois é ele mesmo quem se recupera e consegue fazer o corte do cara com toda a precisão do mundo. Sim. Né? Eu vi ele driblando atacante da Caldense ali com muita maestria, conseguindo sair sem ter que dar bicão pra frente. Cometeu erros? Cometeu. Mas aí eu acho que é da parte do todo ali, de que tá todo mundo mal, tá todo mundo em começo de temporada e tal. Eu não consigo chegar no ponto a dizer que o Jussani foi uma decepção. Ah, não, isso não. Não acho. Não, também acho que não. Acho um pouco demais. Mas fora isso. Sim. Eu não gostei de. Da maior parte do jogo, da maior parte da apresentação da América, mas coisas pontuais me chamaram a atenção e me deram expectativa para o caminhar da América nesse 2019, que são Toscano chutando de fora, a agressividade, ou melhor, o abuso do Neto Berola no drible, o Leandro Silva matando aquela bola, limpando e batendo para gol, foi opa, gostei disso aí. Já não gostei do Matheusinho, perdeu aquele gol, pelo amor de Deus. Né? Levou 3 dias para chutar no gol, o cara chegou. E não foi a única, não. O Matheusinho acho que teve uma outra também, que ele cabeceia, tava sozinho, filho. Dá para botar aí, pelo menos escolher um cantinho, botar em algum lugar, botou para fora. Matheusinho fazendo gol de cabeça ia ser sensacional, hein? Seria ótimo, mas tava desmarcado, né? Praticamente gol de futebol de botão. Pois é, também me desagradou muito o narrador, que não tem a menor condição de comentar aquele jogo, né? Porque assim, o tanto que ele confundiu o Matheusinho com o Toscano. Falei, é o cabelo amarelo, cara. Ah, pois é. Dois são igualzinhos, né? Separados, um é assim mesmo. Porra. Não, né? Então, nem assim, xinguei tem ele. Outra. Qual que é o regulamento do campeonato? Não classificam quatro para semifinal, não é isso? Oito. São oito? Ah, então tem quartas. Tem. Ah, então tá. Então beleza. Bom, então é isso. Não, porque eu achei que eu tinha comentado errado, mas quem comentou errado então foi o Kleber Machado no jogo do Flamengo. Mas enfim, então a expectativa para o time em geral, na hora que encaixar isso aí, eu estou esperando que se encaixe, é boa. É boa. Sim, também acho que é boa. Os quadros que entraram, as substituições que foram feitas. O Viçosa que não fez nada, né? Esse não deu nem expectativa nenhuma, porque não fez absolutamente nada. Pois é, eu ia falar dele porque ninguém citou o nome do Viçosa como uma das estreias ruins. E ele teve uma estreia muito ruim, né? Eu ia perguntar se vocês gostaram, porque eu achei ele muito omisso. Se aquele jogador que aceita ali a bola não chegar, sabe? Ele assim, com pouco poder de finalização, é claro que é o primeiro jogo, é claro que a gente tem que observar mais. Mas também foi uma estreia meio decepcionante. Com certeza. Nesse sentido, ele ficou tão sumido que a gente nem lembra dele como o pior em campo. É sério. O Jussani foi mal porque ele errou algumas coisas básicas e tal, um tempo de bola, uma coisa e tal. O Viçosa nem apareceu. Então, você pode até falar, não, ele foi o pior por causa disso, porque nem entrou em campo. É verdade. Mas apesar de tudo isso, eu fiquei com a sensação, eu tô caminhando pro lado do Henrique, eu fiquei com a sensação de que o ataque ali não tem ninguém que maltrata a bola, sabe? Eu fiquei com a sensação assim, de que a hora que isso encaixar, vai dar samba ali. Eu acho que vai funcionar. Não sei se com o Viçosa, não sei se vai precisar entrar o Belusso, mas eu vi do meio para frente ali jogadores que não maltratam a bola. Isso já é uma boa coisa. Eu fiquei com uma boa expectativa. Já do meio para trás, que eu fiquei um pouquinho mais complicado. Acho também que as coisas vão se acertar. Mas eu confesso que nessa regra de 5 jogos, do meio para frente ali, acho que a galera vai se recuperar já nesses 5 jogos. O Jussani, pela condição física, por estar bem acima do peso, pelo menos na minha visão, eu acho mais complicado dele se recuperar rápido, sabe? Eu acho que vai, talvez para ele vai ser um pouco mais trabalhoso para ele já ganhar a confiança da torcida nos próximos jogos. E para zagueiro isso é mais difícil também. A gente vê atacante, o Mateuzinho errou um gol hoje, na cara. Se ele fizer um gol na quinta-feira, praticamente todo mundo esquece isso. Erro de zagueiro fica mais marcado, faz a confiança no zagueiro ser mais afetada, e para o zagueiro recuperar essa confiança é mais difícil. Então estou preocupado com essa parte defensiva. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Concordo com o que você falou, e só tem que ficar esperto, porque quinta-feira é contra o Tupinambá, que conseguiu meter 5 no Vila. Fora de casa, não é isso? Não, é contra o Vila. Não, o Vila é o último jogo. Nossa, o Vila. O Vila é final. Nós vamos pegar o Pinambá agora, não é não? Não, nós vamos pegar o Vila. É o Vila mesmo, é o Vila mesmo. É o Vila, nós vamos pegar o Vila agora. Então me falaram que nós íamos pegar, então beleza. Não, o Vila então tem que encher a mão também. É o jogo para passar que recuperar. Que isso? Por favor. Daí para menos. Sei que o Corneta fica triste, que é o time do Corneta, né? Para quem não sabe. É o time do coração do Corneta, é o Vila Nova. Mas é cheia, sacola cheia, pô. Agora eu vou fazer uma pergunta ao contrário para vocês. Teve uma galera ali, alguns jogadores que não estavam estreando. Estou falando de Fernando Leal, que não era o titular no ano passado, mas que já estava no grupo. Estou falando de Juninho, Zé Ricardo, principalmente, e Mateuzinho. Não vou considerar o Paulão aí não, porque ele quase não jogou ano passado. Vocês acham que esses jogadores ajudaram os companheiros dele ali, que eles foram bem e deram suporte para esses estreantes, ou eles foram no mesmo limbo do jogo ruim ali? Para mim foram no mesmo limbo. Para mim também. Inclusive o Leal foi mão de alface pra caramba no gol. Eu não acho que ele falhou no gol. Eu também não acho. Isso eu não acho. Eu entendo quem critique. Para mim não é normal porque ele não chegou na bola, né? Mas eu acho que aí um reflexo um pouquinho mais rápido pegava. Beleza, então assim, eu entendo quem critica e fala e acha que dava pra ele chegar. Ao mesmo tempo, foi uma jogada que é daquelas jogadas muito rápidas em que a bola vai de um lado pro outro da área, pega o goleiro no contrapé, ele tem que se recuperar, e a cabeçada foi de primeira ali, foi certeira, direto pro gol. Então assim, é uma bola difícil. Nossa, aí pegava. Não sei. Nossa ex-namorada pegava. Não sei. Já não vi sei. O Jean Ricardo tomar gol desse aí também. Nada, aquele ali eu acho que não. Vi. Já vi o Jean Ricardo tomar gol desse naipe. Eu acho que ali. Daí que é pior, inclusive. A defesa meio que parou pedindo impedimento e eu acho que ele foi na onda. Por isso eu acho que pode ser. Pode ser. Pode ser que seja assim e ainda continuo achando que para ele também é início de temporada, também está chegando agora e tal. Mas assim, não tira a minha confiança nele. Não acho que não. Não, não tira minha confiança, não. Mas tu fala assim, mas que, né? Eu acho que ele podia, que aquela bola era defensável, era. É. Entendo a crítica. É. Mas só isso. Eu acho que a bola foi no canto dele. É, não é que era uma bola fácil para ele defender, mas também não era essa dificuldade toda. É, também entendo que ele tá entrando agora, igual todo mundo, então tem um desconto aí, mas não tira a minha desconfiança dele. Tudo bem. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês é... Porque, na verdade, eu puxei essa pergunta aí, porque eu fiquei meio decepcionado, bastante decepcionado, com Juninho, Zé Ricardo e Mateuzinho. Por quê? Os três formavam ali o meio-campo do América, e os três são remanescentes. É claro que é tudo novo, tem que ter um entrosamento novo, mas esses são caras que estão mais acostumados aqui, e que eu estava na expectativa de que eles puxassem a fila ali. E para mim foi o setor que menos funcionou, talvez menos ainda do que a zaga. O que o América fez de ligação direta hoje, o que o América teve de lançar de bola lá da zaga, lá no ataque, tentando, alguém lá da frente tentando dominar e criar alguma coisa, porque essa bola não passava pelo meio. A Caldense bem fechada desde o início e a gente tinha que ter tentado penetrar por ali, tinha que ter conduzido essa bola com mais qualidade. E tanto o Zé Ricardo quanto o Juninho não fizeram esse papel, ficaram mais na parte da marcação. E o Mateuzinho também, achei ele bem perdido, coroando com o gol que ele perdeu ainda no primeiro tempo, né? Tava 0-0 ainda, aquele gol? Tava. Tava 0-0, ele parte na cara. Mateuzinho, eu tenho comentado isso aqui insistentemente, enquanto ele for apenas habilidoso, driblador, com alguma velocidade de arranque, mas não tiver qualidade definindo jogadas, dando passes, sendo... participando daquilo que muda o placar do jogo, garçom, não vai render muita coisa, não. O que se espera de um jogador do meio para frente é que ele participe de jogadas de gol. É muito bacana o cara recompor, é muito bacana o cara ter drible, o cara ter qualidade técnica, isso tudo é muito legal e são elementos que facilitam o jogo dele. Mas se ele tiver isso e não participar... da virada do placar ali, não participar de lances de gol, adianta pouco. O que, é que vocês acharam? Concordo com você com relação ao Mateuzinho. Christian e Zé Ricardo não me incomodam tanto. Christian não, né? Juninho e Zé Ricardo. O Juninho estava claramente incomodado. Né? Aquela hora que ele soca a bola, que ele está tentando ali, daquela falta, sair rápido, né? E buscar o gol, que o América estava atrás do placar e tudo mais. Para mim é uma demonstração clara de que ele está incomodado porque nada está funcionando. Quando eu digo nada funcionando, é o time não está funcionando. Né? São os caras que permanecem, concordo, mas eles estão fazendo a ligação entre os novos que entraram atrás com os novos que entraram na frente. Então o jeito de você receber a bola é diferente, o posicionamento da galera da frente, onde você estava acostumado a bater, vai ser diferente. O time está armado de outra forma. Eu acho que isso dificulta e apaga um pouco o jogo deles. Não deixei de ver luta no Zé Ricardo, no Juninho, coisa que a gente sempre espera. O Mateuzinho foi o Mateuzinho de sempre. Assim, está faltando ainda ele ser esse cara decisivo. Isso ele precisa trabalhar mais. Seja na finalização, seja, sei lá, botando o companheiro na bica para fazer aquele gol de que sua avó faz. Mas um dos dois ele tem que se aprimorar. Outra coisa que eu observei, o Toscano no primeiro tempo eu vi ele muito focado na questão ali da esquerda, da meia esquerda, muito posicionado por ali, cumprindo aquela função. Como a América foi pro intervalo perdendo, ele voltou mais solto. Em algum momento ele fez uma inversão com o Mateuzinho ficou mais ali pela esquerda, e o Toscano ficou mais livre ali pelo meio, chegando mais de trás, e aí ele caía, ora pela direita, ora pela esquerda. Para mim foi a melhor fase dele no jogo. Para mim o segundo tempo do Toscano foi melhor que o primeiro, justamente porque ele ficou mais solto por ali. Acho que ele desempenhou isso melhor do que o Mateuzinho e ele não funcionou tão bem fixado ali na esquerda. que vocês acharam disso? Vocês perceberam também essa inversão e acham que o Toscano mais solto, de repente, pode ser melhor? Sérgio? É, eu concordo com você que ele mais solto, melhor e tal, mas eu não achei que ele ficou muito melhor no segundo tempo do que no primeiro, não. É, até porque no segundo tempo eu acho que ele morreu um pouco mais. É, e no primeiro tempo ele teve mais oportunidades. Inclusive, uma falta que ele bateu, eu gritei gol, e o aplicativo do bolão que a gente usou ano passado, ele deu gol também, na hora. É, mas eu também acho que ele mais solto fica melhor, sim. É, e bom voltar a ter um cobrador de falta. O Toscano batia bem falta, tomara que volte bem assim também. É, Henrique e Jairo, alguém quer falar sobre isso? Jairão, vai que é sua. Não, eu realmente não vi muita diferença nesses dois posicionamentos assim, em termos de qualidade do Toscano, não. Agora é o seguinte também, faltou o Viçosa preencher o espaço dele ali, né? Se o Viçosa tivesse no lugar certo ali, não tinha espaço pro Toscano jogar ali, não. Então, não sei como é que resolve isso, entendeu? Não sei como é que resolve isso, porque em teoria, as colocações ali dos dois na ponta e o Viçosa no meio é a correta. Mas, não sei como é que você arruma esse problema aí, não. Você vai tirar o Viçosa, então, com um jogo? É difícil, né? O Viçosa, se eu não tô enganado, o Viçosa joga também caindo pelas pontas. Ele não faz só de centroavante ali, não. É, mas assim, eu realmente não vi uma diferença tão grande no Toscano mais pelo meio que explicasse essa alteração a essa altura do campeonato, não. O jogo de hoje foi muito ruim pra gente fazer qualquer análise, até tática, porque o entrosamento tava tão ruim, tava tão assim, os caras estavam errando bola de 2, 3 metros, que, sabe, não dá nem pra discutir muito tática por conta disso, né? Porque os caras ainda não se conhecem em campo, não sabem aonde o outro vai estar, né? Você vê que aquela do Mateuzinho lá mesmo, que eu não sei até que ponto é fomeagem, ou até que ponto ele não tá acostumado a jogar com o Berola mesmo. Que o Berola tava aberto pra fazer o gol. É, né? Porque ali tava. Ele não precisava nem ter arrematado, não, exatamente. Não, era se ele desse um toquinho pro lado. Isso. Ele tinha as duas opções. É. Sim. Ou ele batia um pouco mais cedo que ele bateu, ou ele tava um totozinho pro canto que o Berola tava sozinho. Era ele empurrar pro gol. Ele o gol, é. É. Então, assim. Concordo, eu tô com o teve um lance curioso também. Você tá falando aí desse negócio do posicionamento do Viçosa e tal, teve um lance, não sei se vocês repararam, o Viçosa fez a ponta direita e fez um bom cruzamento e achou o Mateuzinho para cabecear na área, e o Mateuzinho, de todos os jogos do América que eu já vi, eu acho que eu não lembro do Mateuzinho cabeceando uma bola dentro da área em direção ao gol, porque ele é quase um anão. E aí ele cabeceou toda errada, a bola saiu toda torta, mas eu pensei, bicho, não é a dele, ele não cabeceia a bola nem brincando com o sobrinho dele. É, não tem a menor condição. Quando eu vejo o Mateuzinho... Eu comentei desse lance aqui. Foi. Eu queria que ele cabeceasse certo. Tá sozinho, tem que botar, bicho. Quando eu vejo o Mateuzinho cabeceando, tudo que eu lembro é de Mário Bros, ele batendo a cabecinha nas estrelinhas pra soltar um cogumelo. É a única coisa que eu consigo imaginar. Ele é muito baixinho, cara. Ele pulando pra cabecear é estranho demais. É muito estranho. É, vamos falar do. Acho que tem dois caras que a gente falou menos até agora. Os dois laterais. É, apesar do gol do Leandro Silva, não achei, não gostei muito de nenhum dos dois laterais, não. Achei que o Leandro Silva, no lance do gol, foi muito bem. É, dominou de peito, cortou para a perna esquerda, que não é a boa dele, finalizou muito bem e tal. É, mas achei o João Paulo também um pouco rechonchudo, um pouco pesadinho. Vai ter que ganhar ritmo também de jogo, vai ter que melhorar essa parte física. O Leandro Silva, achei ele mais na boa, assim, ele fez aquela estreia do cara que não quer nem chamar atenção demais e nem ficar muito para trás. Ele jogou o básico, jogou o feijão com arroz, até que razoável. Mas o João Paulo também, eu fiquei um pouco decepcionado com a estreia dele. Queria que vocês falassem um pouco dos dois laterais. Cara, eu tava assistindo o jogo já pensando assim, um desses dois eu vou ter que votar de colatina. É, não gostei de nenhum dos dois, achei que eles sumiram no jogo também, não se apresentaram tanto, mas aí o Leandro Silva faz aquele golaço, aí eu mudei meu pensamento. Mas eu acho que ainda tem que aprimorar muito, sim. É, por ser dois caras que a minha expectativa era de que são laterais mais rápidos e tudo, eu achei que a gente ia ter mais mobilidade com eles ali, e não tivemos. Então acho que, claro, vou esperar mais um pouco, mas essa primeira impressão, não gostei, não. Mas alguém? João Paulo em especial não me agradou nem um pouco. Ele achei que foi pior ainda que o Leandro dentro do gol, né? Tô com o Sérgio, se não fosse o gol, os dois eram personagens para ser votado em Colatina aí. O Leandro Silva se safa pelo gol. Não vinham fazendo boa apresentação, mas eu gostei menos ainda do João Paulo. O João Paulo me incomodou mais. Mas é esperar. Começo de campeonato. É isso aí. Jairo? Não, é isso mesmo. Os laterais. O Leandro Silva bateu o cartão. Ele fez um jogo discreto, fez ali a lateral discreta, né? E o João Paulo, realmente fora de forma, bateu bastante, embora a Caldense também estava descendo o porrete hoje também, né? Eles bateram com gosto, embora a gente ganhou a maior quantidade de cartão amarelo, né? Coisas de Campeonato Mineiro. Mas realmente seria um personagem para ser Colatina, porque o jogo dos dois não agregou. E o melhorzinho foi o Leandro Silva, que fez um jogo discreto. Não fosse o gol realmente, a gente provavelmente estaria discutindo aqui eles. Mas lateral é crise, né? Eu não sei. Quem tá da reserva deles hoje? É o menino da base, não é isso? Isso. O Inayan na direita e na esquerda vai. Já chegou o Sávio, mas ainda não pode jogar. Então assim. Vai ser isso aí, pelo menos até o Campeonato Mineiro, eu acho. Não vejo possibilidade de mexer nisso aí, não. Tem que torcer para evoluir mesmo. Sim. Falaram aí sobre a questão, teve uma discussão, eu dei uma acompanhada nas mensagens aqui do grupo de WhatsApp, muita gente criticando a questão de não ter tido amistosos. O América fez aí sua pré-temporada e acabou não fazendo nenhum amistoso. A própria Caldense, que empatou com a gente, fez 3 amistosos, não tinha feito nenhum gol. Mas fez um mês de preleção a mais do que a gente. De preleção para campeonato a mais. Acho que um mês e meio, viu, Henrique? Eles estão treinando há 2 meses e meio. Aí não acha mais fácil. Muita gente pegando pesado demais com essa questão dos amistosos. Eu até acho que seria útil se a gente tivesse feito. Acho que não teria sido ruim, não. Apesar de que normalmente esses amistosos de pré-temporada a gente faz contra Coimbra, Betim, que não vão dar muito respaldo para o campeonato em si. Mas acho que teria sido bom por essa questão de ritmo mesmo. Acho que o time estava bem sem ritmo. Mas eu tenho uma visão comigo que início de campeonato, assim, os caras vão pegar ritmo de jogo mesmo, é no campeonato. E o Campeonato Mineiro é o ideal para isso, porque os primeiros jogos tem uma importância menor do que a Copa do Brasil, a Série B e tal. Então, eu não considero isso como um grande erro. Acho que poderia ter sido até útil, mas não sei se mudaria a história dessa partida. Alguém quer comentar sobre isso, a questão dos amistosos? Voto com você. Também considero que não é diferencial. Poderia ter sido, mas a falta também não é isso que atrapalhou o jogo hoje. Também estou com você. Claro que é bom se a gente pudesse ter isso, pudesse ter uma pré-temporada maior e tal, mas não acho que é essencial, não. Eu acho que um joguinho dava para ter feito. Teve muito erro primário de entrosamento ali, que se tivesse tido pelo menos um jogo antes, tinha melhorado. Então, assim, eu concordo com vocês, não foi isso. A gente poderia ter feito 3 jogos de pré-temporada e ter empatado em 1-1 do mesmo jeito. Mas eu acho que um joguinho eu acho que seria razoável, sim. Não seria nada absurdo, não. Então, vamos lá. Fechadas as opiniões sobre o jogo, vamos agora para Bale e Colatina. Lembrando, quem tá tem vendo... Tem algum comentário da turma, não? Interessante? Então, deixa só eu ler os comentários aqui, ó. Da galera. Vamos lá. Não vamos fechar isso em 1 hora nunca, viu, Henrique? Acabei de perceber. Olha só, é mesmo. Você percebeu agora, parabéns. Isso aqui é bastidores ao vivo, viu, gente? Programação que eu falei com a Tia no começo do programa que o Alisson fez, era para fechar o programa bonitinho 1 hora. Em 2 semanas, nós estamos falando com ele, falou assim, Alisson, não vai conseguir fazer isso. Porque tem um quadro novo ainda, viu, gente? Daqui a pouco nós vamos entrar com um quadro novo, da polêmicazinha aí, pra gente debater aqui sobre alguma coisa interessante. O Alisson achou que ia fazer isso tudo em 1 hora. Foi tudo bem. Nunca serão, jamais serão. Lê comentário, mas assim, não lê tudo também, não. Lê só os melhorzinhos, vai. Beleza, vamos lá. O Adolfo mandou que decadentes é história, decadentes é cultura. É isso aí. José Alves mandou um bem-vindos, o Thales falou que o áudio do Henrique tá bem abafado. É que lá onde você tá mais quente, tá mais abafado aí, né? Eu tô na praia, né, gente? Então, assim, a pressão atmosférica que é o nível do mar, ela é maior, né? Então pode ser que seja isso. E eu tô no celular também, no 4G, o microfone não é o de sempre. O Zé Aguiar, Zé Aguiar mandou que o jogo foi um treino de luxo. Vamos ver depois de uns 5 jogos, quando essa turma tiver conjunto. É isso aí, ó. Zé Alves já aprendeu a regra dos 5 jogos. Adolfo mandou que o Toscano vai dar rock e o Jussani tá quase do meu tamanho. O Zé Alves mandou aqui uma pergunta pra gente. Vão comentar o quase assalto do Inter sobre o Messias e a América? Alguém sabe quanto ele custa pro Brasil e pra Europa? Querem comentar isso aí? A gente já falou mais ou menos por alto aqui, né? Uai, o Salom já deu preço. Aí o Salom falou que se fizesse a proposta do Igor Rabelo no Messias, ele levava. O Igor Rabelo custou 3 milhões, tá dado o preço. Sim. 13? 13. Mas eu acho que a multa é 10, não é? Não. Não, não? A multa é 20. É 20? Então tá. Então a multa é 20. Mas vocês tiveram informação de qual foi a proposta do Palmeiras, do Inter? Também não. Eu não sabia nem que era o Inter. Eu tive uma fofoca de que era 5 milhões mais empréstimo de jogador. Ah, não, empréstimo não, pô. Então mas assim, fonte Arial 12, sacou? fonte assim, sei lá, não boto fé não. Não digo que é confiável 100% não, mas diz que foi 5 milhões mais empréstimo. Agora tem que ver que o América já falou que qualquer coisa que for com o Messias vai reter um percentual, né? Então Sim. Não sei exatamente qual que seria esse percentual que se refere a esses 5 milhões aí, né? Boa. Mas eu acho que o Salom falou que aceitaria a do Igor Rabelo, porque eu acho que a do Igor Rabelo foi 13 milhões e o Botafogo ficando com percentual, né? Então se a do Inter é 5 milhões e o América ficando com percentual pequeno, pula fora que não adianta. Agora, o importante é que o América negou, gente, independente de qual seja a história, se foi Inter, se foi São Cristóvão, o importante é o América negou. E tem gente reclamando da negociação que não aconteceu. Sim. Entendeu? Aí, o Salão querendo vender o Messias. Não, meu amigo, ele não aceitou. Não, quem tá feitinho pra vender, tá, Henrique. Mas essa semana aparece aí. Ele precisou, não sei. Ele quer vender bem. Mas ele recusou. Se vier um dinheiro bom, se vier lá, vai, 13 milhões mais 25% do jogador. Tá bom? Tá ótimo. Pois é. Mas se puder ficar até o meio do ano, pelo menos, eu quero. Também não acho ruim, não, gente. Mas venda de jogador é uma receita importante. Henrique, o negócio que gerou uma polêmica, e aí eu concordo com as pessoas, é o seguinte: você, Jairo, Sérgio, a gente falar aqui que 13 milhões e percentual do passe está ótimo, é uma coisa. O presidente da América falar isso eu não acho correto, porque você já passa para o mercado uma clara noção do que para você está ótimo. E eu falei isso aqui, não sei se aqui ou no grupo, falei no grupo, que o Inter ia vir aqui com uma proposta muito inferior a essa, porque se o cara dá uma declaração que ele teria aceitado, eu não vou lá oferecer isso, eu vou oferecer muito menos que isso e vou tentar ir costurando, até fechar um pouco mais. Eu entendo e concordo. E aí eu vou falar por mim, tá? É porque nós, brasileiros, temos esse negócio de assim, na hora de negociar, tem que pedir um descontinho, tem que conseguir ganhar na negociação do cara para vender mais barato, ou pagar mais barato, etc e tal. Estou falando de, ei, Henrique, tá na hora que eu vou vender minhas tranqueirinhas aqui no Mercado Livre, no OLX da vida, é um negócio que eu não estou usando mais em casa, boto para venda lá. Eu boto o preço que eu quero, cara. Então, assim, tudo bem, eu entendo a crítica ao Salão, que o Salão não tivesse falado demais, quanto menos ele falar, talvez fosse melhor assim. Agora, eu entendo também, quando eu vou vender meus troquinhos, eu boto lá, falo, o preço é esse. Chega um monte de cara enchendo o saco, fala assim, não quer trocar aí não sei o quê, não quer vender por 70% do preço que você anunciou, eu falei, não, o preço é esse. Ah, mas tá caro. Eu falei, não compra. É isso que aconteceu. O Inter chegou com um valor muito mais baixo. Beleza, só olhou pra cadeia e falou assim, não, acabou, filho, acabou. Entendeu? O Salão mostrou as cartas de quanto ele quer e eu não consigo entender esse querer ser malandro na negociação, que eu não consigo entender. Mostra as cartas, sim, tem problema, não é? 3 milhões mais 25% de jogador, espalha pros 4 ventos. Quem chega de chegar com 2.999.000 e 25% de jogador, você olha no olho do sujeito e fala, não, pronto, é só isso. Se o Salão agir diferente e for para baixo do que ele queria de fato, aí eu vejo o problema. O fato de ter falado, azar, não me incomoda. Eu concordaria com você se a única nuance disso aí fosse clube-clube. Mas tem uma outra relação aí que é clube-jogador. E aí, o que é que o cara do Inter, lá, o presidente do Inter, ao perceber uma fala dessa do Salão, o que é que ele faz? Ele vai lá, filha da puta mente, e oferece um caminhão de dinheiro por mês pro Messias, e vai lá no América e oferece 5, 7 milhões. E o América fala, não, eu quero 13. Ele fala, não, mas eu tenho 7. E aí vai chegar o Messias e falar, pelo amor de Deus, América, me libera porque eu tenho que ir. E aí não, tá a merda feita, entendeu? Mas isso aí ele já faria, independente da fala do Salão, não? Pode ser que sim. Ou pode ser que o que impulsionou é pensar, opa, 12 milhões ele aceita? Vou fazer um bem bolado com o jogador primeiro. Não acho, não. Também não. Então consegue, né? Independente de qualquer coisa, ele pode fazer isso. E na hora que eu chegar e falar pro Salão, eu tenho 7. O Salão tem que olhar no olho dele e falar assim, enfia no cu. Acabou a negociação. Entendeu? Agora, um negócio que tá ficando complicado, e a gente teve episódio aqui do Arrascaeta no Cruzeiro, e tomara que não vire moda, essa história desse de clube vir direto no jogador, porque é complicado, bicho. Mexe com a cabeça do cara e depois fica complicado pro cara jogar. E eu tô torcendo muito, o Henrique falou aí acertadamente que ninguém tem que ficar se tendo ataque de pelanca agora, porque o América recusou a proposta, mas eu tô torcendo para que o Messias tenha uma atitude diferente da que teve o Arrascaeta e que ele entenda que ele tem um contrato com o América, que ele tem aqui também um baita salário, um salário que ele assinou como parte que estava concordando com aquilo e que, não sei se amanhã é a representação ou se terça-feira, que ele se reapresente, que ele se volte a focar. Ele já treinou, viu? Ele não viajou com o clube, mas ele já treinou no André Mó. Já está à disposição. Ah, não, bacana. Porque ele deu uma entrevista falando que estava focado na América e parece que ele foi retirado do jogo num consenso entre a América e ele. Não foi um negócio assim, não vou jogar e pronto, acabou. Não foi isso. E assim que a proposta, então, foi recusada, que ele volte a prestar o bom trabalho que ele presta por um bom salário que ele, Messias, aceitou. Tudo bem. Beleza. Deu uma polêmica? Deixa eu só terminar. Uns pouquinhos só. O Lucas França mandou que o Viçosa estava um terror hoje. Seria o novo Magrão? Calma, Lucas, vamos devagar. O Lucas Caetano pediu para a gente falar do sócio decadente também, que tem muitas pessoas perdendo a oportunidade de ganhar um abraço meu, bêbado. E eu estou morrendo de saudade de abraçar vocês bêbados, tá? Quinta-feira estamos lá, pode fazer fila. Deixa eu ver... Falar do sócio decadente, pelo amor de Deus. Isso, é verdade. Desculpa. Sócio decadente, você já está cansado de ouvir. Quem chegou agora não ouviu ainda, é o nosso programa de financiamento coletivo. Então, a partir de R$5 por mês, vocês podem lá assinar o nosso programa no Catarse, catarse.me/decadentes. Tem o link, tudo quanto é lugar que você achar esse programa vai ter. Tem aí no YouTube, tem lá no site. E é o dinheiro que a gente usa para isso, gente, para manter esse programa, para pagar os servidores onde o programa está hospedado, onde o site está hospedado, o domínio do site, eventualmente comprar um equipamento que quebrou, que a gente precisa repor. E futuramente, né, o plano nosso é investir em mais equipamentos para produzir mais conteúdo para vocês. Isso a gente faz com a ajuda de todos vocês que ajudaram a gente durante 2018. A gente conta com essa ajuda em 2019 também. Qualquer valor é muito bem-vindo. R$5 apenas no mês de fevereiro, não vou poder ajudar o resto do fim do ano, já ajuda pra caramba. Beleza? Então, entrem lá. A gente ainda vai dar uma estudada, uma reestruturada nele ali, talvez, durante o ano, mas isso fica para abril, que é o ano do aniversário. Não vou espalhar agora também, não. Mas a gente já conta com vocês para essa ajuda lá no Sócio Corneteiro do Decadentes. Sigamos. Isso aí, sigamos. Sérgio, dá uma segurada aí nos comentários. Vamos agora pro quadro novo, né? Um quadro que estreia hoje. É o seguinte, galera. Todo programa a gente vai fazer uma espécie de um tira-teima de alguma polêmica. Seja alguma polêmica factual, quente do agora, do jogo, da partida, do programa e tal. Ou seja, uma polêmica histórica do América, sobre algum assunto relacionado ao América. Então, todo programa vai ter uma polêmica do dia. Vamos tentar debater isso aqui com argumentos, cada um mostrando o seu lado. E aí você aí que está nos ouvindo, participa também disso. Pode comentar aí no YouTube direto, de repente aqui no nosso grupo do WhatsApp, essa conversa pode render. E aí a gente vai debatendo isso aí, tentando chegar a um consenso ou abrindo um pouco mais a mente da gente, abrindo um pouco mais os horizontes aí sobre determinados assuntos com os nossos argumentos aqui. E a polêmica de hoje, aproveitando esse início de temporada, aproveitando algo novo, algo inédito na história do América, acredito eu, né? Pode ser que lá atrás isso também já aconteceu, mas nós vamos falar aqui sobre marca própria para uniforme ou marcas já conceituadas aí no mercado, marcas já próprias de vestimento esportivo. Então, muitas pessoas são favoráveis, o América lançou aí com a Esparta, lançou a sua nova marca, os uniformes já foram apresentados, muita gente gostou, muita gente não gostou, e aí a ideia não é ficar discutindo tanto só a beleza do uniforme, porque isso aí, tanto a marca externa tem condição de fazer um uniforme bonito ou não, quanto a marca própria do América, a Esparta, tem condição de fazer um uniforme bonito ou não. Mas vamos entrar aí na questão também econômica, se isso é viável, se vale a pena um clube de futebol se meter a isso e outros argumentos disso aí. Vou tentar ficar como mediador, até porque eu confesso que eu sou meio em cima do muro para essa história aí. Ainda quero entender um pouco mais, ainda quero ver como que isso vai funcionar na prática para depois ter uma opinião melhor sobre isso. Primeiro eu quero saber rapidamente, só com uma frase curtinha, quem é a favor e quem é contra a marca própria? Eu sou muito a favor, quem ouve esse programa, que é os quase 3 anos que a gente faz esse programa, já me ouviu falar disso há muito tempo, eu queria que a América já tivesse feito isso há muito tempo, então eu sou a favor. Então segura aí, Sérgio Tavares. Eu tô cagando e andando, pra mim tá fácil. Você tá em cima do muro também, então vamos ficar de espectador, depois a gente vê se a gente desceu do muro pra algum lado. Jairo Viana, você é a favor ou você é contrário à marca própria? Contra a marca própria. A briga vai ser boa. A briga vai ser boa, vem silêncio. É, era pra você ter falado alguma coisa, mas vamos lá. Era pra você ter falado alguma coisa. Não era, mas você falou pra falar numa frase curta, cara. Não precisava ser tão breve, mas vamos lá. Vamos ter uma William Bonner, vai ter réplica, tréplica, tempo pra falar? Como é que é? Vai. Deixa eu pegar o celular aqui pra botar o cronômetro. Vai ser... o negócio aqui vai ser sério. Ô, Sérgio, isso aí vai ser briga de peso pesado, viu? Isso aí vai ser de um lado do ringue, Jairo Viana com seus 132 quilos, do outro lado, cara, no corner vermelho, Henrique Pinheiro com seus 137 quilos. Vou te contar, viu? Estão cheios de piadinha de peso, hein? Cheio de graça. E vai ter mais, depois tem o depoimento do Thales. O programa hoje está peso pesado. Mas vamos lá, agora falando sério, vamos tentar fazer um negocinho cronometrado mesmo. Henrique, você tem no máximo aí 4 minutos para colocar seus argumentos do porquê que você é favorável à marca própria. Valendo. Muito bem. Por que eu sou favorável à marca própria? É claro, cada escolha uma renúncia, não é isso? Sim. A partir do momento que a América tem a marca própria, é claro que ele vai abrir mão de eventualmente fazer um negócio, um acordo com a fornecedora de material para um fornecimento de material e eventualmente algumas luvas do contrato ali que a América possa receber dessa fornecedora de material. Já ouvi conversa, né, passarinho verde que conta daqui ali, a fonte, se a fonte do Jairo é Arial 12, eu já ouvi de fonte Comic Sans 6, né, então se é que a fonte você não confia mesmo, de que talvez esse valor com a lupa R$ 3, nunca soube se é, além de, claro, da entrega do material fornecido ao América, material de jogo todo fornecido ao América. Isso é interessante, um clube que tem receita pequena e qualquer fonte de receita, a América deve explorar ela sempre, claro que isso é interessante, mas ao mesmo tempo, você tem um outro lado. A gente teve durante a era Lupo, só para falar da mais recente, inúmeras vezes em que o uniforme só saía lá na frente, que tinha lançamento em março, porque o fornecedor só ia, já teve casos em que o uniforme é lançado, mas ele só começa a ser vendido na loja meses depois. O uniforme acaba na loja e não tem reposição. O Cláudio, né, nosso corneta, que participava aqui e que era sócio da loja anterior do América, né, da primeira loja do América lá no Boulevard, por várias vezes a gente conversava com ele, que falou: Cláudio, por que não tem isso, por que não tem aquilo? Ele comentou várias vezes de problemas que tinham com a fornecedora, de atraso na entrega, que a fornecedora demorava e a quantidade que tinha que fazer e não sei o que, enfim. Esses problemas a gente conhece. Esses problemas, eles podem não gerar o caixa que o América tem com o contrato com a fornecedora, mas tendo o controle dessa produção, o América passa a ter, então, o controle desse fornecimento e dessa venda de camisas, e não só de camisas, mas de uniforme, de itens do clube para a sua torcida, que sempre foi uma reclamação do torcedor. Sempre foi uma reclamação de muito do público feminino, que fala: ah, o América não tem camisa feminina, né? Camisa de goleiro que você mal conseguia achar, você não tinha modelo infantil, etc e tal. Então, assim, já se sabe que a partir deste controle, a fornecedora atual tem todo o interesse, a contratada, né, a marca é do América, mas é claro, a América terceiriza essa produção, porque não vai montar uma... Ele terceiriza essa confecção, e essa terceirizada tem todo o interesse de atender o América com os mais variados modelos e a toda a gama de produtos que o torcedor americano pode querer. É um começo, haverá tropeço, vai ter coisas que vai ter que melhorar, que você vai ter que ajeitar, problemas que eram inesperados, que você vai ter que ajeitar no meio do caminho, mas eu acho que, dado esse controle, aproxima o clube da torcida. Mais importante do que esse dinheiro que entraria, esse 1 milhão que entraria, que não é irrisório, mas eu acho que dá para dispensar, se aproxima o contato entre o clube e o seu torcedor. Você traz o torcedor mais para próximo, você mantém esse contato mais junto, atendendo melhor o seu torcedor no que diz respeito ao fornecimento desse uniforme, de produtos disponíveis para compra do torcedor. Então, eu acho que o América deu um passo certo. E o melhor de tudo, se der errado, é só voltar e ano que vem faz um contrato com alguém, entendeu? 4 minutos. Bons argumentos aí do Henrique. Jairo, você vai ter 4 minutos. Aí eu vou pedir, Henrique, que você fique ligado no comentário do Jairo, porque depois eu vou te dar 2 minutos para questionar as coisas que o Jairo vai falar. E depois você vai ter também seus 2 minutos, Jairo. Mas por enquanto, não fique combatendo os do Henrique, porque você vai ter esse momento lá na frente. Por enquanto, apresente os seus. Você tem 4 minutos, Jairo, para explicar o porquê, os o argumentos. O homem tá levando isso a sério mesmo. Então, isso aqui vai virar um debate político. Assustado, porra. Você é louco. Jairo Viana, você tem 4 minutos. Só pro povo saber. A gente não sabia dessas regras não. Nós estamos descobrindo isso agora, viu, gente? Se vocês soubessem, empobreceria o... Na verdade, eu tô criando agora, mas tô tentando criar um discurso para parecer que já tava combinado. Ainda Jair bem Viana, que eu fiquei em cima do muro. É louco. Você tem 4 minutos para explicar por que você é contra a marca própria. Valeu. Então, peraí que eu vou ali fazer um miojo e vou depois, daqui a 3 minutos, eu volto e gasto um. Tá perdendo tempo. Seguinte, eu acho que marca própria ela se aplica muito a quando você tem um clube que você tem uma luva de uniforme muito baixa e você tem uma base de consumo muito alta. Um Paysandu, um Sampaio Correia, que são outros clubes que foram nessa direção. Não é o nosso caso. A gente tem uma base relativamente pequena de torcida. Não é, a gente não está aqui dourando a pila, algo do tipo. Nossa base de torcida é pequena e nossa base de consumo na torcida é menor ainda. A quantidade de camisa que é vendida anualmente é muito baixa mesmo. Então, considerando outros caras que tomaram esse mesmo caminho que o nosso. Quem tá fazendo a nossa terceirização, né, a nossa produção, é aquela Bomaché, não sei. Eles fazem do Fortaleza, do Curitiba, do PSG, acredite se quiser, e tem alguns outros clubes. Clubes que têm uma base muito maior do que a nossa de torcedores. Santa Cruz, Paysandu, Remo. Então, o que acontece? Eu me preocupo, sinceramente, a gente teve muitos problemas com a Lupo, porque a gente ficava no fundo da lista. No fundo da lista das prioridades. Por quê? Porque era preferível preencher as lojas das marcas que consumiam muito do que a nossa. Sem contar isso tende a continuar. Não tem nenhum sentido por que a Bomaché não vai se comportar como a Lupo se o princípio é o mesmo, se o princípio continua sendo uma linha de produção. Bom, supõe que deve ter algum acordo de contrato, algo do tipo que segure isso. Mas a questão principal que eu vejo é, na Lupo, você fecha o acordo, recebe uma luva e toda camisa que vender, o lucro é seu e limpinho, seja ele qual for. Se for R$5, é R$5 limpo. Quando a marca é nossa, nós temos que pensar que o custo de fornecer uniforme para os times, ou seja, a cada 3 jogos, um conjunto de uniforme, mais categoria de base, mais, enfim, o ano inteiro, cada camisa que a gente tem custo para fornecer ao nosso jogador, que a gente não tinha dentro de uma outra empresa, a gente vai ter agora. Ou seja, o lucro da camisa que eu vendo ao meu torcedor tem que, de alguma forma, financiar o custo da camisa que eu forneço ao meu atleta. E eu não sei, sinceramente, se fechadas as contas, eu acredito que não, vai valer a pena. No meu jeito de pensar, eu acredito que vale muito mais a pena a gente fazer um contrato com uma empresa, e não é o caso da Lupo, mas vou dizer uma outra empresa que já fizeram propostas teoricamente ruins para a gente, como a Adidas. Mas a diferença é que a Adidas tem loja em tudo quanto é lugar. Ela expõe a nossa marca. Quem vai expor a nossa marca somos nós mesmos, numa loja que está escondida dentro do boulevard. Como é que vai ser o nosso acordo, por exemplo, com uma Netshoes? Nós temos parceria para isso? Nós temos gente para levar o nosso produto ao mercado dessa forma? Gente para produzir a camisa e tudo, nós já terceirizamos. Nós trouxemos o pessoal da Footbox. Mas eu estou falando do dia a dia mesmo. Como garantir que lá na Foot Fanatics, na Netshoes, na lojinha da Centauro, lá de Governador Valadares, tem como vender uma camisa nossa? Isso não é simples, isso é algo bem complexo. Essa logística de posicionar a sua marca. Se você tem contrato com uma empresa maior, ela vai fazer isso para você de uma forma ou de outra. Então, eu me pergunto se Só me pergunto se a gente não está voltando para um gueto. Se a gente corta, não aí, tá... Bonner, corta aí, Bonner. Corta na marca no gueto. Corta aí, corta o microfone. O próximo passo vai ser esse, vai ser cortar o microfone. Candidato, seu tempo acabou, candidato. Não, mas o argumento final do Jair, ele não sabe se a gente está voltando para um gueto. Ficando escondido. Tá. Isso. Henrique, agora lá. Você tem dois minutos para questionar esses argumentos. Eu não sei se eu vou conseguir ficar nesses dois minutos, não. Até mas dois. Vai escutando aí. Era mais. eu entendo o que o Jair está falando e eu não discordo em grande parte, não. A diferença é que aí nós estamos colocando pesos diferentes. Né? O Jair me parece, me corrija se eu estiver errado, me parece que você está colocando muito mais importância nessa questão do retorno financeiro, do custo que essa operação vai ter para o América, o que é, sim, para a gente que tem pouco dinheiro, uma preocupação muito válida, enquanto eu estou botando mais peso na questão da liberdade que você tem para fazer essas coisas. Essa coisa final que você colocou aí de exposição da nossa marca, de que o Adidas tem loja no mundo inteiro, vai expor nossa marca, mais ou menos, né? Porque eu me lembro muito bem, eu já morava fora de Belo Horizonte, quando a América fez o contrato com a Lupo, e o que foi anunciado na assinatura do contrato com a Lupo é de que a camisa do América estaria nas lojas Lupo espalhadas por todo o país. Falei, opa, que beleza. Vai ser fácil para mim agora comprar uma camisa do América aqui, porque em loja nenhuma de Brasília eu encontro camisa do América para vender. O único lugar que eu achava camisa do América para vender em Brasília era quando tinha em Brasília, não tem mais, já fechou, não sei se mantém ainda no resto do país, uma loja daquela Liga Retrô. E aí tinha lá as camisas Retrô do América, que era de 71. E a primeira lá de 12, as réplicas que a loja tinha lá, eu tinha. Fora isso, nunca tinha a camisa da América em Brasília. Então teve o anúncio do contrato com a Lupo, falou que a camisa da América vai ser vendida em todas as lojas da Lupo. Opa, beleza. Passou um mês, fui lá na loja da Lupo, opa, tem? Não tem. E tem algumas lojas da Lupo aqui em Brasília, eu fui em várias delas. Liguei para várias também. Foi passando 2, 3, 4, 5, 6 meses, e eu ligava. E aí, tem camisa da América? Tem camisa de time? Não, não tem. Então isso nunca aconteceu. Eu duvido, a Adidas tem lojas próprias aqui em Brasília também. Eu duvido se a gente assinasse um contrato com a Adidas, que a Adidas ia manter um estoque de camisa da América na loja dela aqui em Brasília. Não acho que isso ia acontecer. Pois é. E eu vou estourar, segura aí. Sem eu não vejo o que acontecer. Vou ter que dar o mesmo tempo para o outro candidato. Fica à vontade, fica à vontade. O que tem que acontecer aqui é debate, gente. O problema do debate político é exatamente isso. Tem tempo marcado e as ideias não são aprofundadas. Então, vamos lá. Então, eu não vejo isso acontecendo. Eu não acho que isso aconteceria. Um contrato da Lupo com a América, tá? Mais do que a Lupo ganharia com a venda de camisas para o torcedor, acho que o interesse aí no pagamento de luvas e no fornecimento de material para a América, o interesse da Lupo era a exposição da marca dela. E muito nisso ela ficava cagando e andando porque ela ia entregar para o torcedor ou não, se atrasava na entrega ou não. O Jair falou da gente ir pro final da fila lá com a... Como é que chama? Bombacha? Como é que é? Bombacha. Enfim, esse nome aí que eu não sei falar ainda. Acho que a nossa operação, de todos esses clubes que você comentou e de todos que ela está fornecendo material, eu acho que a nossa é a única que entrou esse ano, né? Eu imagino que o América sim tenha fechado isso num contrato com eles e que eles já tenham a noção da capacidade de produção deles, né? O contrato deles com a América é muito simples. Se eles não entregam, eles não recebem. Se eles não produzem, se por algum motivo a gente vai para o final da fila e eles não produzem, eles não recebem. Então, assim, eu imagino que eles já tenham uma ideia de qual é a capacidade de produção deles, onde é que o América entra nisso, que esse planejamento tenha sido feito e que o América tenha amarrado, falou, ó, eu preciso de tantos, né? Você vai me entregar, eu te entrego um pedido, você me entrega em tanto tempo esse pedido. Então, eu imagino que essa empresa já saiba qual é a sua capacidade de produção para encaixar o América nesse meio. Né? Ele não vai ficar com o parque, de fato, ele não vai ficar com o parque Fabril parado esperando o América fazer pedido. Ele vai atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas provavelmente ele identificou ali que ele ainda tem capacidade de atender o América também. Né? Então, a minha expectativa é que a gente tenha uma maior oferta de produtos do América, de uniformes do América, à disposição na loja. Essa é a minha expectativa. Se vai virar ou não, se a gente vende pouco ou não, se isso vai aumentar a venda ou não, quais são os números no final das contas, se vale a pena, eu te confesso que eu não sei. Precisaria ver a planilha para ver isso. Eu espero que o América tenha feito bem essa conta. Para atender Júnior, igual o Jair falou aí, concordo com ele. Mas eu gosto dessa possibilidade de aproximar o torcedor com mais produto. O público feminino é um que sempre reclamou de não ter camisa com o formato feminino. E agora já está anunciado que isso vai estar disponível, vai ser tudo mais. Vamos ver. Eu gosto da ideia. Isso aí. Jairo, você tem aproximadamente 5 minutos aí para comentar. Ou menos que isso, viu? Fica mais tarde do miojo. Ou mais. Fiz miojo, comi enquanto o Henrique respondia, agora eu vou fazer outro. Bom, é assim, a questão do parque produtivo, a verdade é que o cara raramente tem capacidade ociosa. Então, que a gente vai disputar espaço com Bahia, com Bahia, com Fortaleza, Vitória mesmo, Bahia, Paissandu. Vitória, Fortaleza, Remo, Paissandu. Então, nós vamos disputar espaço na produção. O Fala. Curitiba está com marca própria? Eu não sabia. Curitiba está com marca própria, inclusive a loja é do mesmo cara que é da loja do América. Fala. Deve ter uma intermediação no meio desse caminho aí, certeza. Bom, enfim, aí que eu penso que, na verdade, assim, eu vejo o América com uma capacidade muito grande de pensar essas coisas, de propor essas coisas, de falar assim, nós vamos fazer uma linha feminina, vamos fazer não sei o que e tal. Mas eu me preocupo muito com o aspecto, como eu falei, o aspecto dia a dia do negócio, a logística. E é claro que uma Adidas, se a gente fecha com uma Adidas, é óbvio que a loja de Berlim da Adidas não vai ter camisa do América. Se bobear, a loja de Brasília da Adidas não vai ter uma camisa do América. Mas você está exposto dentro de uma visão Adidas, dentro de um conceito, e nem que seja num showroom em algum lugar, vai ter uma camisa do América. Sem contar que dá uma visibilidade diferente. Mas enfim. Se ninguém tá vendo, que visibilidade é? Não, mas eu acredito que faria melhor do que a gente numa loja no último andar do shopping. A verdade é essa. E aí, o que acontece? A Lupo é o pior dos exemplos pra gente falar sobre isso. A Lupo é uma marca que não é conhecida por roupa de futebol. Começa daí. Então, o que acontece? Essa promessa deles de falar assim, a loja da Lupo vai ter camisa do América. Nos dois primeiros anos tinha. Em Belo Horizonte, você ia na loja da Lupo e se achava a camisa, geralmente mais cara do que na loja do América, mas enfim, existia, mas não é uma marca esportiva, que eu acho que a gente deveria se alinhar. Eu não consigo imaginar, por exemplo, se a gente consegue realmente manter uma positividade de alguns anos numa Série A, se uma marca própria continua valendo a pena. Então, eu já não acho que vale a pena hoje. Se a gente começa a ter mais visibilidade, aí é que eu acho que tem menos capacidade ainda da gente utilizar essa marca própria. A gente olhou o registro da marca no INPI e a gente vê que os planos são bem inovadores, colocar bastante coisa sobre esse guarda-chuva aí que seria a marca Esparta. Então, como eu falei, que existe a capacidade dentro do clube de ter essas ideias, existe. Me preocupa o dia a dia, sinceramente me preocupa. Vamos ver esse primeiro ano. O primeiro vacilo da questão do tamanho já ocorreu, né? Que já é vamos falar sobre ele aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Henrique? Não, eu ia falar pra você levantar o comentário do Thales. Eu vou colocar ele aqui, mas o Thales, como é só sobre tamanho, não entra nesse mérito aí, eu quero saber do Sérgio se serviu pra ele pular pra algum lado do muro aí. Não, porque, como eu disse, eu tô cagando e andando se o América faz marca própria ou não. O que importa pra mim é uma coisa que nenhum dos dois lados falou. Se o preço da camisa vai ficar mais barato. Se ficar mais barato, eu sou a favor da Esparta. Se não ficar, eu tô cagando e andando. É isso, básico. Prático. Prático. Não vai ficar mais barato, não. Pois é. Não vai, não. Não, vai ser lançada a linha FA, que é uma linha mais barata, né? Não é a réplica igual a camisa usada em jogo, que é a que sempre foi vendida pela Lupo aí, pelo que dizem, vai ter uma linha mais barata assim, que já ouvi falar em 150, já ouvi falar em 120, eu acho que tá mais para 120. Mas não se esqueçam, coleguinhas, que se a sua camisa for fã, isso vale menos pontos no ranking de quem é mais americano, não? Ah, é verdade. Se a sua camisa for fã, você praticamente é atleticano. Mas aqui, eu também não serviu para eu pular do muro ainda não. Tem algumas preocupações que o Jairo tem. Consigo entender os bons argumentos do Henrique de que isso traz... mexe com o torcedor, dá um sentimento ali bacana de que nós mesmos temos a nossa marca e fazemos o nosso uniforme, dá um sentimento de pertencimento legal, mas tenho as preocupações que o Jairo tem sobre venda, né? Se isso vai vender um mínimo razoável para a gente conseguir pelo menos pagar as contas das camisas dos atletas. A gente teria que ter mais informações sobre o contrato, coisa que a gente infelizmente não vai ter, mas achei que valeu demais a discussão. Vamos continuar com essa discussão lá no grupo, as pessoas podem comentar aqui também qual a opinião delas, e já que o assunto é camisa, vou fazer um merchanzinho aqui, né, Henrique? Nossa camisa do Decadentes, que essa sim era um preço bom, viu, Sérgio? Opa! R$65. Aí sim! Tinha uma lá em Porto de Caldas hoje. Tinha uma lá no jogo hoje, lá na arquibancada, não consegui descobrir quem era não, mas tinha um caboclo lá com ela. R$65. Vamos fazer a segunda remessa nos próximos meses, hein? Então, quem está ouvindo aí o nosso programa e quiser a nossa camisa do Decadentes, já entra em contato com a gente no grupo, pelo WhatsApp, pelo e-mail, contato@decadentes.com.br, certo, Henrique? Certíssimo. Isso aí. Aqui, então, quem quiser, no Twitter, por onde quiser, procura nós, que nós estamos aceitando pedido. Sim. Sérgio? Faltou o áudio do Thales aí, falando da vou camisa. Vou colocar agora, meu amigo. Vou colocar agora. Era só para saber se você estava atento a isso. Já percebi que está. áudio do Thales. Thales gravou um áudio lá hoje com o Sérgio. Os dois estavam jogando a tradicional pelada de domingo. Que o Sérgio parece que hoje foi mal, né, Sérgio? Hoje você foi meio colatina? Bem colatina, amigo. Bem colatina. Jogou estilo Viçosa. E o Thales gravou lá falando sobre o tamanho da camisa. E a gente achou legal colocar aqui o desabafo dele. Vamos lá. Fala, moçada. Boa noite. Tudo em Riba? Então, acredito que o assunto hoje predominante no programa é a nossa estreia no Campeonato Mineiro, mas eu queria abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre essa tão alardeada nova camisa da América, marca própria Sparta. Fui um dos que comprei na pré-venda. Óbvio, comprei o maior tamanho que tinha, que era o 3G, que eu muito inocentemente acreditei que fosse pelo menos igual 3G da Lupo, ou seja, caberia no gordo aqui, e ao me deparar com as fotos do lançamento, eu não fui no lançamento, ao ver as fotos do lançamento, tudo, eu vi que, assim, mais uma vez, o América não pensa no seu torcedor, né? Ele cria uma marca própria que não pensa na própria torcida, é um negócio muito louco. As primeiras camisas, isso eu já falei com a turma, então as primeiras camisas que acabam são as de tamanho maiores, ou seja, as que têm uma demanda boa. E o que a América faz? Faz uma parceria com o fabricante de camisa que acha que todo mundo é fitness, né? E o 3G é para quem tem cintura. E, porra, se você pede logo um 3G, você é muito gordo. Você é grande. Você precisa de uma camisa grande, né? E a camisa da Lupo atende ao gordo. Mas a América preferiu fazer todo um alarde e lançar uma camisa que não serve no seu torcedor. Isso, tô falando, óbvio, os gordos. E até não me lembro quem no grupo lá, falou que, assim, ele sempre comprou M, e agora ele teve que comprar uma G para servir nele. Será que foi o cara que engordou, ou foi a marca que não pensou no torcedor? É difícil isso. A América, mais uma vez, não sei, não faz uma pesquisa, não olha, e a gente acaba tendo que passar por esse tipo de situação, ou seja, vai ser um ano que eu não vou comprar camisas do meu time, quer dizer, eu até comprei uma na pré-venda, que vai ficar lá guardadinha e tudo, né, quando meu filho tiver lá seus 20 anos, ele usa a camisa, né, porque eu não tenho intenção nenhuma de emagrecer por enquanto, estou satisfeito com o meu peso, né, e é isso, acho que a América tem que pensar mais no seu torcedor, pensar mais que, assim, a torcida pequena. Ele tem que buscar novos torcedores, mas ele tem que agradar os comentários. Ele ainda está falando. Quem vai ao estádio, olha na arquibancada e vê que, assim, os rechonchudos é que ele tá sempre... são muitos. E aí, esses rechonchudos, esses gordinhos, vão ficar sem camisa do seu time? Por um capricho de agora a gente ter a nossa marca própria? Bom, até agora eu não vi benefício nenhum na tal da Esparta. Mas segue o jogo. Um abraço a todos e quinta-feira e domingo, a putinha aqui estará lá bebendo e ganhando o seu abraço do Sérgio Tavares. Um abraço, galera. É isso aí. Jairo, o Thales mandou aqui o recado dele. Eu não ia nem entrar na questão de comentar isso, não. Era só para ser um desabafo. Mas mesmo. Eu vou entrar. Você quer falar aí? Porque é só um desabafo, mas aí o Thales vai me dar licença, porque ele coloca tudo em tom de absoluta certeza. Né? Ele dá a certeza de que o América não pesquisou. Ele dá a certeza de que acabam são as GGs, são as maiores tamanhos. Isso quer dizer que a torcida compra mais. Desculpa, eu não sei isso, o Thales também não sabe. Porque a gente não sabe quais são as quantidades das camisas que o América colocava à venda antes, seja da Lupo, seja qual for a fornecedora. Talvez a quantidade maior fosse menos mesmo. Fosse uma quantidade menor de camisas maiores, por isso elas se esgotassem antes. Ah, qualquer um que olha para a arquibancada vê que sua torcida está gorda. Sim e não, né, gente? Não é assim que funciona. Então, acho que o Thales tem razão, sim, de estar incomodado, de estar reclamando, de não ter uma camisa do tamanho dele, coisa que ele tinha antes. Ok, concordo, tá? Concordo. Dizer que o América não fez uma pesquisa antes e que, por isso, não vai atender a maioria da sua torcida, desculpa, isso é uma coisa que o Thales está assumindo. Ninguém sabe se a maioria da torcida compra camisa 3G e que não está sendo atendida pela quantidade de camisas, pelos tamanhos de camisa que estão sendo oferecidos agora. Ninguém sabe disso. Se a gente não tiver número, a gente pode assumir. Mas deixa eu só colocar uma dados informação. Ninguém tem. Coloca informação. Só uma informação curiosa. Eu não consegui pegar minha camisa na quinta-feira porque a fila estava gigante. Eu tenho mais coisa para falar aqui, mas vamos lá. Não, só para comentar isso, é questão do tamanho, que realmente, pelo menos nisso, eles erraram, de não manter a mesma tabela de tamanho. Exatamente nesse ponto que eu queria entrar agora. Como é que você fala que eles erraram? Porque, na boa, desde que eu me entendo, por jeito, eu não sou mais rico também, não, gente. Não, eu vou te dizer. Peraí, deixa. Então vai. Não, eu ia só porque não foi te... mantido o anterior? Não, eu acho que deveria, principalmente numa pré-venda. Por quê? Só para dar um exemplo, eu tive com o vendedor lá da loja do América na sexta-feira, porque eu fui buscar a minha camisa, e eu conversando com ele, falou que muita gente teve que trocar o tamanho para um maior. Muito bem. Então houve um erro, sim. Sabe qual foi o erro? O erro foi não ter divulgado a tabela de tamanhos. Não, mas tinha tabela. Esse foi o erro. Não, sabe por quê, já? Exato. Tinha, eu não vi. Tinha sim. Eu não vi tabela. Então, se tinha a tabela, errou quem comprou errado. Não, sim. Porque, deixa eu te falar por quê. Ah, não manteve o tamanho da anterior. Peraí. O maquinário de produção, a tabela de produção com a qual essa empresa, que já fabrica uniforme para não sei quantos clubes tem, é um. Ele não vai adequar a tabela inteira dele para a América. Ele não vai fazer isso. Não, mas aí que tá. E quando eu falo que o erro está de quem não olhou a tabela, porque desde que eu me entendo por gente, para comprar roupas, esse negócio de padronização de numeração do Brasil, sai ano, entra ano, você vai ter uma matéria no jornal hoje, num sábado qualquer, falando que, porque o brasileiro não tem tabela, as tabelas não batem, uma calça que é 38, cabe Nossa Senhora, que na outra loja tem que ter X50. Isso é um problema histórico do mercado de roupa no Brasil. E não vai ser o América que vai resolver isso, não. Então eu não acho esse argumento válido. Está errado quem não olhou a tabela. Pode ter uma camisa maior e tomara que a fornecedora consiga fazer um modelo maior para atender quem precisa no modelo maior, beleza. Quem comprou assumindo que a M da Lupo é igual a M da Esparta e não olhou a tabela, desculpa, tá errado quem comprou. Não, mas então, vamos com calma. A tabela, o tamanho, por exemplo, de comprimento é rigorosamente a mesma. A diferença é que a cintura ela é menor. Por quê? Porque eu tenho que conferir, Jair. Não, tem que olhar, Jair. É o desenho da calcinha. Se estiver na tabela de medida, você pega uma fita métrica em casa e passa no pansão e mede, filho. Não, mas aqui, acho que vocês estão discutindo uma coisa que não é muito a reclamação do Thales. O Thales não está reclamando o seguinte, que ele está reclamando que para pessoas do porte... Ele comprou a maior e não tinha. O Thales não é tão gordo assim. Não, Henrique, mas calma lá. Vamos ele lá. Ele quer comprar uma camisa sua. Não ele tem não camisa tá reclamando, ele. Henrique. Ele não tá reclamando que ele comprou uma camisa e a camisa veio e não serviu. Não, não é isso. Ele tá reclamando que não tem camisa pro tamanho dele, pra pessoa. Não, ele tá reclamando que ele comprou e não serviu. Que ele já comprou. Não, ele falou não, que ele comprou. Não, ele comprou um 4G, por exemplo. Ele comprou um 4G e não serve nele. Tudo bem, então ele está reclamando. Aí como eu já disse, eu dou razão para o Thales. Tomara que a fornecedora consiga fazer tamanhos maiores. E a gente, quando fez a camisa do Decadente, a gente faz. Então, ótimo. Então, é só a questão de fazer pedido. Mas aí, quem fez o pedido? É isso que é. Eu acho que isso é o cerne da questão. Quem decidiu que não deveria haver uma camisa 4G? Quem fez a pesquisa na torcida e chegou a essa conclusão que não haveria mercado para uma camisa 4G? Mais do que isso, você pode me afirmar com absoluta certeza que alguém que tenha feito essa pesquisa chegou numa conclusão errada ao não mandar fazer a camisa 4G? Não, eu vou te dizer. Você pode me afirmar? Você não tem não, certeza disso. Eu posso te afirmar que há mercado. Há mercado para quantas? Para uma quantidade mínima de camisa? Cara, é uma pergunta. Qual era a quantidade mínima de camisa que a América tem que fazer 4G? Não, mas a América, vamos supor. Eu tô supondo. Uai, pré-venda o que tem? Pré-venda não tem nada produzido. Eu posso chegar e falar assim, cara, eu vou botar. Pré-venda são 300. Peraí. Você tem uma quantidade mínima de compra. Tá? Você tem uma quantidade mínima de compra. Se você bota uma 4G na pré-venda, eram só 300 a pré-venda. Tá? Você tem uma quantidade mínima. Vamos lá. Duas Super G 4G foram vendidas. Vamos supor, eu não sei os números, como você também não sabe, mas que a quantidade mínima são 100 camisas. Vamos supor que eu não tenho esses números, você também não tem. A gente só sabe que as camisas acabam primeiro. É a única informação. A gente não tem número. Pode ter grande consumo. Tudo bem. Muito bem. Se o potencial para venda do ano, alguém lá que esmagou os números, descobriu que esse potencial é 30 e a produção mínima são 100. E aí, você vai fazer essa escolha? Cara, então, mas a questão é, a pré-venda já é uma espécie de pesquisa, você não acha, não? Não, porque se eu vendo na pré-venda para um cara 4G, eu sou obrigado a entregar para ele. Cara, então eu já tenho que botar para a pré-venda o que eu acredito que eu vou vender, que eu não vou ficar com coisa parada aqui atrás. Mas você acha normal que uma parcela da torcida não seja atendida por uma camisa do América? Você acha normal isso? Eu não acho normal. Ok, eu também não quero que seja. Entendeu? Não o acho que eu estou dizendo é a fazer. Eu também não acho normal. Eu quero que o Thales tenha a camisa dele confortável. Todo mundo. Eu quero que o cara maior. Isso. Eu quero que qualquer lutador que subiu, que trouxe para a América, tenha uma camisa para ele. Eu quero. Agora, o que eu estou dizendo é: não é porque não tem agora, vocês podem argumentar com absoluta certeza que vocês estão colocando de que, como é que a pessoa não fez uma pesquisa para atender essa torcida? Não, eu não falei que não fez uma pesquisa. O Thales falou. Você falou que precisava ter sido feito. Muito bem. Você está colocando em dúvida se foi feito ou não. Talvez tenha sido. É esse ponto que eu adoro bater na tecla, porque as críticas ao América são sempre muito assertivas. O América não fez isso. Como é que o América não verificou quanto que vende? Porque sempre vende mais a grande. Desculpa, vocês não sabem disso. Ou se sabem, me tragam esses números. Me tragam esses números que eu vou citar. Se vocês têm me tragam os números. Sabe o que eu acho que pode ter acontecido? Chutão total, tá? Não venham me cobrar nenhum tipo de veracidade do sinal. Chutão. Isso aí é aquele negócio assim, olha, camisa da Lupo, vem cá, Bomarchi. Camisa da Lupo, nós vendemos 100 camisas 3G. E pra esse público? Não, eu tenho também camisa 3G, América. Aqui, ó, nós vamos fazer camisa 3G. Vai caber? Chute. Tá, sim, Henrique, mas deixa eu dar meu chute aqui. Deixa eu dar meu chute. Vai caber? Não, vai caber sim, América. Olha, Bomarchi, eu tô vendo aqui que as dimensões vão ser diferentes. Não, mas vai caber. Pode ficar tranquilo que vai caber. Então beleza. Uh-huh. E aí tocou o barco. Que beleza. Que chute, que belo chute. Assim. Muito obrigado. Eu posso virar pra você e falar, sabe o que aconteceu? Saiu um duende do meio do campo do Independência, jogou um pó de pim-pim-pim na cara do Salão e falou assim, Salão, agora toda a torcida da América vai emagrecer, não precisa fazer mais camisa 4G. E aí o Salão acreditou, a minha história tem a mesma veracidade da sua. Vocês estão brincando. Eu posso dar meu pitaco aqui? Pode. Eu acho que o quadro Treta dos Decadentes é um sucesso. Vocês concordam comigo? Pra mim, isso aqui foi um sucesso. Eu discordo. Eu sou do contra. É um sucesso. Toda vez que vierem, com certeza, Eu vou pedir número. Me traz número. Eu tô chegando. É só isso que eu quero. Que o Henrique falou que é o certo. Vai ter meu que argumento vai ser sempre. Vai ter que ser outro programa, porque já estamos indo para uma hora e meia aqui. Ó. Ainda falta. É. Posso passar com a pauta aqui? Posso seguir? O que falta ainda, meu Deus? Não, falta muita coisa ainda. Acalmem-se aí. É, já demos o um recado aqui da nossa camisa, então esse fica sendo um recadinho intrabloco. E agora nós vamos para um novo quadro que a gente ainda não tem. Não tem um nome. Então nós vamos pedir ajuda aqui de quem está nos ouvindo. Mandem sugestões de nomes, porque a gente chegou à conclusão que a gente é péssimo para nome de quadro, que a gente não conseguiu, esse tempo todo discutindo, não conseguimos. Então nós vamos chamar de momento histórico. Todo programa que nós vamos trazer. Programa. Aqui, você caiu, nós já fizemos essa parte. Já mudaram? Não, nós fizemos esse programa. Já foi? Já foi. Que sacanagem! Depois você escuta o programa, aí você vai ver a parte que você perdeu. Perdeu o Playboy. Porra! Que palhaçada! É porque mas ninguém tinha o roteiro, só os que eu tinha. Pelo menos então já foi, depois eu quero escutar sim, porque essa história que o Sérgio trouxe é legal. E eu acabei de lembrar aqui que nós não votamos em bala e colatina. Isso. Vamos lá, o que vocês querem primeiro? Vamos colatina? Rapidaço. Colatina, ó, o colatina da galera lá. 8% votou no Zé Ricardo, 17% votou no Leal, 25% votou no Jussani e o vencedor foi o Viçosa com 50% dos votos. Caramba! Sérgio, eu vou de Viçosa também. Desculpa. Sérgio, seu voto? Meu voto vai no Jussani, mas o Viçosa tá bem representado. Henrique? Henrique votou no Viçosa. Falou aí. Falou Viçosa? É porque ele tá no mute lá e não deve estar sabendo. Tem o celular aqui dentro do mute, mas sim, Viçosa. Jairo? Viçosa também. Não apareceu pra jogar. Porra, 3 votos no Viçosa, 1 no Jussani, Eu vou de Jussani também, nem que seja para marcar território aqui. Mas Viçosa, então, colatina do jogo. Bala, Sérgio, votação da galera. Bala, 10% foi pro Mateuzinho, 20% pro Toscano, 30% pro Neto Berola e 40% vencedor Leandro Silva, o cara do gol. Sérgio, seu voto? Meu voto é no Toscano. Toscano, então, com 1 voto. Leandro Silva, com 1 voto. Henrique. Eu vou em quem fez o gol também. Ninguém jogou bem, não. Leandro Silva. Leandro Silva, Jairo Viana. Não vou em ninguém, não. Vou na torcida que fará encarar esse jogo ruim. Então temos 2 votos para Leandro Silva, 1 para Toscano, Jairo para torcida. Eu vou votar no Neto Berola. Jogou pouco tempo, mas achei que foi quem tentou mais. Foi quem tentou fazer alguma coisa ali, pelo menos, no primeiro tempo. Se tivesse jogado nos 90 minutos, acho que teria produzido coisa boa no segundo tempo. Então, bala do jogo, Leandro Silva, com 2 votos. Aqui, o Marcão mandou os votos dele aqui. Ele votou no Toscano, então deu um empate aí de bala. 2 votos pro Toscano, 2 votos pro Leandro Silva. O voto dele pra Colatina muda alguma coisa? Não, ele votou no Viçosa também e ganhou o Viçosa. Tá errado aí, 2 votos pro Toscano, 2 votos pro Colatina? Como é que é isso? Nós somos 4 aqui. O Marcão 5, mais o Popular 6. Foi 3-3, então? Foi 2 votos pra Bala, foi 2 votos pro Leandro Silva, 2 votos pro Toscano, 1 voto do Jairo pra torcida e meu voto pro Neto Berola. Isso. Então é isso, beleza, entendi. Avisos finais aí. O América joga agora quinta-feira, né? Contra o Vila Nova. Joga 9 horas? 7 horas. 7 horas da noite. Um horáriozinho, filha da mãe, pra chegar na Independência. Bom demais, lindo. Pra você que mora perto, né, viado? Eu moro em Contagem, maluco. Mas eu tô de férias, então vai dar pra chegar, beleza. Mas em dias normais é complicado. E aí a gente está de volta aqui na sexta-feira, programa às 8 horas da noite. Alguém quer dar algum recado? Como é que tá o futebol americano, o futebol feminino? Tão jogando? Faço a menor ideia. Tá todo mundo de férias. Eu tenho um recado, Esse programa, profissionalmente, como eu estou na praia e só retorno para a civilização na terça-feira, esse programa só vai para o feed na quarta-feira que vem. Então, antes disso, só aqui no YouTube mesmo. Mas deixa eu te falar, se o cara escuta pelo feed e você tá dando esse recado no programa, qual a utilidade tem esse recado se o cara não vai escutar isso aqui antes? Não, estou dizendo para toda a comunidade do Decadente. E aí, eventualmente, quem tá ouvindo aqui ao vivo, algum coleguinha perguntar lá no grupo do Decadente, cadê o programa que não saiu no feed? Ah, o Henrique avisou que vai atrasar. Entendeu? É pra isso, meu filho. Fazer informação circular. Entendi, faz sentido. Tem outro quadro. Nossa senhora. É a volta. Virou Van Gogh, menino. é a volta dos que não foram, que é o... Como é que chamava o quadro lá do Corneta, gente? Mensagem edificante. Falo agora ou primeiro todo mundo dá seu boa noite, eu falo lá no finalzinho? Não, a gente dá todo mundo boa noite, a gente não passar essa vergonha, João. Então, primeiro boa noite dele, que tá lá tomando um solzinho no bumbum, vai chegar bronzeado. Henrique Pinheiro, dê seu boa noite. É, no caso, tomando a luzinha nesse horário, né? Mas aqui, no fritante, e volta à civilização terça-feira, deixa meu boa noite e vamos de decadentes. E, isso, mais importante, a minha mensagem edificante para vocês é: olhem a tabela de medidas quando for comprar roupa. Sérgio Tavares. Meu boa noite é para chamar todo mundo lá na quinta-feira. Estarei lá, pode me procurar, que eu estou abraçando todo mundo. Estou com uns abraços atrasados aí. É só chegar e vamos vencer aí o Vilinha e tomar umas no Pardal. Isso aí, Jair Viana. Boa noite a todos aí. Vamos todo mundo quinta-feira lá para Independência, que a saudade tá demais. Isso aí. Sérgio Tavares, lembre-se que você que desliga aí, viu? Porque você que tá no comando. Ah, é mesmo. Verdade, verdade. É, vamos lá para a mensagem edificante. É, a mensagem é o seguinte: corrija um sábio e o fará mais sábio. Corrija um tolo e o fará teu inimigo. É isso aí. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.